nas asas de um beija-flor. Nas asas de um beija-flor. César e Paulinho, uma das mais belas canções dos últimos tempos, Nas Asas de um Beija-Flor, para a minha amiga Shirley Jane Wertzinger, lá de Wessingon, na Suíça. Ô Cleiton, eu adorei aquela dica que você passou do francês, né? E o brasileiro realmente, ele faz dívida para andar na moda. Homem de terno e gravata nunca anda de bicicleta e nem come pão com mortadela, mas uma forte. Homem que senta no vaso para fazer xixi é gay, preferem sujar o vaso todo. Fazer o quê, né? Cultura é cultura, costumes são costumes e muito mais. Beijos no coração, a sua fã de sempre, Shirley Jane Bertzinger, lá de Wessingon, na Suíça. Ela que é aqui de Lima Duarte, nas Minas Gerais. Um abraço para a família da Jane, para todos os meus amigos de Lima Duarte, onde o nosso programa passa na Lima Duarte FM, graças a Deus, com grande sucesso. O novo CD desses meninos está chegando. Eles vão mudar de nome, viu? Vem CD novo, CD feito pelo maestro Pinóquio, com trabalho vocal do Mozart Silva, produção executiva do Cleiton Aguiar, e vem até de nome novo. Por enquanto, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Amor Feroz. Esse amor a três, deixa a saudade fora dessa vez. Você pode explicar, e se vou chorar, pode ser, não sei. Nosso amor foi tão bonito, agora dividido com a solidão. O destino dessa história está escrito em suas mãos. Seu olhar perdeu o brilho, seu beijo perdeu o sabor da paixão. O meu corpo sente frio com a falta do calor do seu coração. Jogue as cartas sobre a mesa, é final de jogo dessa indecisão. Traga aquele amor feroz, não deixe a saudade decidir por nós. Abre essa porta pra solidão passar. Deixa lá fora pra gente se acertar. Mais uma noite, não quero chorar. Amor, te quero a vida inteira e sempre vou te amar. Perdeu o brilho, seu beijo perdeu o sabor da paixão. O meu corpo sente frio com a falta do calor do seu coração. Jogue as cartas sobre a mesa, é final de jogo dessa indecisão. Traga aquele amor feroz, não deixe a saudade decidir por nós. Abre essa porta pra solidão passar. Deixa lá fora pra gente se acertar. Mais uma noite, não quero chorar. Amor, te quero a vida inteira e sempre vou te amar. Abre essa porta pra solidão. Deixa lá fora pra gente se acertar. Mais uma noite, não quero chorar. Amor, te quero a vida inteira e sempre vou te amar. Amor, te Viviane de Paula e Alcimar Moreno, amor feroz pro Danilo Garcia, meu conterrâneo de Coromandel, meu novo amigo do Facebook, perfil número 2. Danilo, um abração para você, seja muito bem-vindo. Um abraço pro meu pessoal lá de Coromandel, estão lá em festa, na Expo Coró. Gente, juízo, viu, juízo, vai devagar, vai com calma, carreira não é pressa, minha avó já dizia. Isso aqui é antigo, viu? Isso aqui é do tempo que o Ulisses Guimarães era vereador. Pedro Bento e Zé da Estrada, boêmio no bar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Falam de mim porque fico bebendo, quase vivendo no interior de um bar, maldizendo a própria vida, um copo de bebida, minha mágoa afogar. Esta mágoa que estou dizendo, que venho sofrendo, é saudade de um grande amor. É por isso que sou boêmio, neste bar eu venho acalmar minha dor. Não sei se é miragem, mas aquela imagem estou sempre a ver. É por isso que eu me embriago, mas não traz mais do trago, vou beber pra esquecer. É por isso que eu me embriago, garçom, traz mais um trago, vou beber pra esquecer. Esta mágoa que estou dizendo, que venho sofrendo, é saudade de um grande amor. É por isso que estou moendo, neste bar eu venho acalmar minha dor. Não sei se é miragem, mas aquela imagem estou sempre a ver. É por isso que eu me embriago, garçom, traz mais um trago, vou beber pra esquecer. É por isso que eu me embriago, garçom, traz mais um trago, vou beber pra esquecer. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Pedro Bento e Zé da Estrada, boêmio no bar. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, dentro de alguns dias o Brasil vai conhecer um lançamento na música que vai ser uma revolução na música sertaneja do Brasil. Esse menino é daqui de Brasília. É um talento que vem sendo trabalhado há muito tempo e chegou a hora dele. O trabalho está sendo feito pelo maestro Pinóquio, com o trabalho vocal do Mozart Silva. Eu estou dando uma consultoria. E o Brasil logo, logo vai conhecer o trabalho desse menino chamado Wagner Simão. Anote aí, viu? Anote esse nome. Dentro de poucos dias nós estaremos lançando aquele viral programa. É um jovem, é um menino simples, é um talento nato. E um camarada de uma família muito tradicional aqui em Brasília, mas de grande simplicidade. E ele vem, né, com um trabalho novo que eu tenho certeza que o Brasil vai acolher. Aguarde aí, lançamento nacional do Wagner Simão, dentro de poucos dias aqui no programa Cleiton Aguiar. Fernando e Sorocaba, Veneno. Pode me ligar quando tiver afim. Não demora, amor, não sabe o que cê tá bebendo. Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno. Veneno, veneno, veneno, veneno. Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno. Oh, oh, oh, oh.

volte depressa pra casa, pra ver como está florido o nosso jardim. Aonde você estiver, esqueça o que passou, procure lembrar nosso amor e todas as coisas que você deixou. Se fez canção em meu olhar, nossas coisas parecem ter vida, perguntando a mim onde você está. Eu fico sem jeito, não sei nem falar, e digo que você saiu, mas que um dia você vai voltar. Aonde você estiver, eu sei que você pensa em mim. Volte depressa pra casa, pra ver como está florido nosso jardim. Aonde você estiver, esqueça o que passou, procure lembrar nosso amor e todas as coisas que você deixou. Amanhece, amanhece, amanhece. Edelson Moura, amanhece para Nelma Santos, nosso ouvinte lá de Livramento, de Nossa Senhora na Bahia. Ela curte o nosso programa pela Portal FM e agora faz parte do Facebook perfil número 2 do Cleito Aguiar. Nelma, um beijão para você, grande abraço aos amigos de Livramento, deu uma alegria saber que você está curtindo o nosso programa pela Portal FM. Logo, logo eu estarei por aí, se Deus quiser. O sucesso do momento, Jorge Mateus, Colorir Papel. É o vento que passa e leva, cai o brilho de cor amarela, planta o pé no chão. O amor que volta na terra, arco-íris, canta, joga pra cima. Mas eu só não é constelação, sem destino vamos. Passeia feito nuvens no céu, é a maratinta colorir papel. É o vento que passa e me leva, cai o brilho de cor amarela, planta o pé no chão. ABC, o amor dando volta na terra, arco-íris de luz aquarela. Banda, joga a pirraça, vai, vamos ver o pôr. Mas ela só não é constelação, sem destino vamos. Sorriso lindo, linda, linda, linda, linda, linda. E amanhecer nós dois, perfume bem me quer. Tem biscoito, queijo, bolo e vodka no axé. Não ver o pôr no sol e dê a mão. Mas ela só não é constelação. Beijo, destino vamos. Passeia feito nuvens no céu, derramar a tinta colorindo papel. Mais uma vez, não ver o pôr no sol e dê a mão. Mas ela só não é constelação. Não, destino vamos. Passeia feito nuvens no céu, derrama na tinta colorida papel. Yeah. Caratal com Jorge Mateus, bloco pirraça. Jorge Mateus, Colorir Papel. No próximo bloco, Newton César, Bruno Marrone e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Vamos voltar ao ano de 1969. Já faz um tempão, hein? Nossa Senhora. No dia 20 de março era fundada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, empresa pública que substituía o Departamento de Correios e Telégrafos, o DCT. Em 19 de novembro, o jogador Pelé marcava seu 1000º gol no Maracanã, em jogo em que o Santos venceu o Vasco da Gama por 2-1. E foi de pênalti, né? O goleiro Andrada do Vasco ficou com tanta raiva que deu um soco no chão de raiva de ter sofrido o gol de pênalti, né? Nesse ano de 1969, Newton César gravava o seu maior sucesso, A Namorada que Sonhei. As flores que lhe dou, e em cada flor um beijo meu. São flores lindas que lhe dou, rosas vermelhas com amor, amor que por você nasceu. Que seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei. No dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados por aí a passear. Um dia no futuro, então, casados, mas eternos namorados, flores lindas eu ainda vou lhe seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei. A namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei. Essa fez parte da trilha sonora da minha vida, Newton César. A Namorada que Sonhei, uma gravação de 1969, para minha conterrânea Beatriz Romana Araújo, de Coromandel, ligadinha no programa e agora participando do Facebook do Cleiton Aguiar, no perfil número 2. Eu vou mostrar para vocês uma música agora. Essa música era foi de um grupo lá de Uberaba, chamava Os Poligonais, depois passou a se chamar Mug Stones. A composição é do Luizinho, isso foi na década de 60. E eu gravei em 2000, gravei um disco, e eu fui atrás do maestro do Roberto Carlos, Eduardo Lages, e ele é que fez o arranjo dessa música. Eu pedi pra ele, e ele é craque, né? Tem 30 anos que ele trabalha com, mais de 30 anos que ele trabalha com o Roberto, e ele deu uma roupagem, é como se fosse naquele tempo da Jovem Guarda. Veja como é que ficou aí, o avô do João, Cleiton Aguiar, Sem Seu Amor. Oh,

saudade de um segredo. Senti o amor estremecer. No próximo bloco, eu tenho uma dica para você, gatinho aí de 60, 70, você, gatinha, uma máscara facial para nós, viu? Já, já! Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. No dia 24 de agosto tem um festão aqui no Distrito Federal, viu? Pertinho do centro aqui em São Sebastião, lá no Parque de Exposições, os meus amigos de Paulo e Paulino, né? Eles estão se preparando para... Esse vai ser... Eles, no mês de agosto eles vão fazer só 8 shows, trancaram a agenda porque eles estão preparando um novo DVD. E aí tem que parar mesmo, senão não dá conta, né? Tem que parar e tal. Então, se você quiser assistir... Um show sensacional, eu vi o show deles, eu participei de um show deles recentemente, lá em Sandolândia, no Tocantins, né? E eles estão fazendo um sucesso extraordinário. E no dia 24 de agosto, aqui em Brasília, claro que eu estarei lá, né? Esse show foi comercializado por intermédio da RBM Música, com a Sardinha Produções Artísticas, do meu amigo Sardinha, que traz os grandes nomes aqui para São Sebastião, né? E se tem um povo que gosta de festa, é o povo de São Sebastião. Fica pertinho aqui, passou a ponte JK no instantinho, você está lá em São Sebastião, né? E você pode também fazer o que o Sardinha fez, usar a RBM para contratar o show do de Paulo e Paulino, da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, do Pedro Paulo e Matheus, da Tereza Cristina, do Bruno Aguiar, da Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601, 99 81 3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com, rbmmusica@gmail.com. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Atenção, gatinhas e gatinhos acima de 60. Meus colegas, eu tenho aqui hoje, a dica é o seguinte, é uma máscara para pele seca e flácida. A gente vai ficando mais velho e a pele vai perdendo a sua oleosidade natural. Agora, você imagina aqui em Brasília que é uma secura danada. E é muito simples essa máscara. Você vai precisar de uma colher de sopa de mel, uma gema de ovo, uma colher de sopa de leite em pó e 5 gotas de suco de limão. Uma colher de sopa de mel, uma gema de ovo, só a gema, a clara não, viu? Uma colher de sopa de leite em pó e 5 gotas de suco de limão. Você bota isso tudo numa vasilha de louça e bate, né? Se você tiver aquele batedor, bate com ele, senão você bate com um garfo mesmo, viu? Ou com a espátulazinha. Durante 3 minutos, você dá uma misturada boa naquilo ali, vai virar uma massa, né? Aí você aplica no rosto e no colo. Colo é aquele trem que tem nas mulheres, entre o queixo e os peitos, aquela região ali. Aí você passa, espera 15 minutos, lava com água fria, deixa secar naturalmente e aplique loção tônica e hidratante. Então você vai pegar uma colher de sopa de mel, uma gema de ovo, uma colher de sopa de leite em pó, 5 gotas de suco de limão. Mistura tudo numa vasilha de louça ou de vidro, mistura bem misturado mesmo, né? Aí vai virar assim uma pasta, né? Uma papa. Aí você passa no rosto e no colo, deixa 15 minutos e lave com água fria. Quando você tiver, evite fazer careta, evite rir, viu? Deixa, fica mais quieto. Evite conversar também. Eu sei que pedir para a mulher ficar 15 minutos sem conversar é custoso, mas você faz um esforço assim. Aí deixa 15 minutos, lava com água fria, deixa secar naturalmente, não usa toalha não, deixa secar sozinho, viu? Aí você aplica uma loção tônica e hidratante do seu gosto e depois você me conta o resultado. Vai ficar um veinho, uma veinha, com a pelezinha, uma beleza. Música nova de Chitãozinho e Xororó. E aí, tempo. Meu calendário mostra que hoje é dia 26. Meu relógio diz que agora são 15 para as 3 da manhã. É verdade, o tempo tá passando, mas aqui nada mudou. Tudo tá igual, tantos anos faz exatamente, eu não sei. Tudo aconteceu tão de repente que eu só reparei que lá fora antes tinha sol. Como planejado, o tempo passou. Como já esperado, você não voltou. E o tempo que antes era meu amigo, agora já não joga ao meu favor. E aí, tempo, não era você que ficou de resolver. Não foi você que prometeu que ia curar. Queria me ajudar a esquecer. E aí, tempo, de tudo que me prometeu, nada cumpriu. Me prometeu um sol, mas só trouxe mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo, meu calendário mostra que hoje é dia 26. Meu relógio diz que agora são 15 para as 3 da manhã. É verdade, o tempo tá passando, mas aqui nada mudou. Tudo tá igual. Tantos anos faz exatamente, eu não sei. Tudo aconteceu tão de repente que eu só reparei que lá fora antes tinha sol. Como planejado, o tempo passou. Como já esperado, você não voltou. E o tempo que antes era meu amigo, agora já não joga ao meu favor. E aí, tempo, não era você que ficou de resolver. Foi você que prometeu que ia curar, iria me ajudar a esquecer. E aí, tempo, de tudo que me prometeu, nada cumpriu. Me prometeu um sol, mas só trouxe mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo. Chitãozinho e Xororó, e aí tempo pro Rafael Oliveira, aqui de Brasília. O Rafael é filho do Fama e da Domingas e tá chegando no Facebook número 2 do Cleito Aguiar com o número 146. Rafael, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? No Cantinho do Rei, uma gravação de 1963, 50 anos atrás, Roberto Carlos, Baby Meu Bem. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, sou feliz. Baby, também não deixe nosso amor ser infeliz. Ainda somos jovens, sei, o tempo passará, vais ver. Com ele nosso amor aumentará. A vida sorrirá então, os sonhos realidade são, se temos um amor no coração. Baby, faz bem trazer no coração. Trazer no coração um bem, um bem. Ainda somos jovens, sei, o tempo passará, vais ver. Com ele nosso amor aumentará. A vida sorrirá então, os sonhos realidade são, se temos um amor no coração. Baby, faz bem trazer no coração um bem, trazer no coração um. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Baby, meu bem. A Daiane Aquino, Cleito, ouço sempre o seu programa, você é um locutor nota mil. Gostaria que mandasse um alô aqui pro pessoal de Caetés, em Pernambuco, e para mim também. Ô Daiane, um abração para você, um beijão, um alô para essa turma boa de Caetés. Foi a terra que nasceu o presidente Lula, né, lá em Caetés. O pessoal fala que é em Garanhuns, mas é perto de Garanhuns, né? Mas ele nasceu mesmo, segundo me disseram, nasceu lá em Caetés. Grande abraço para os meus amigos de Pernambuco, que estão ouvindo diretamente nas emissoras locais que transmitem o nosso programa, e também muita gente já curtindo na internet pela radioestudiobrasil.com.br. A larota boa de hoje é o seguinte: um cabra casado, muitos anos, né? Ele já estava com quase 60 anos e tal, e ele separou da mulher, e ele é um sujeito bem de vida, arrumadão na vida, os bolsos cheios, né? Aí ficou uns tempos, porque separar, mesmo quando tem muita briga, não deve ser fácil. Eu nunca separei, não. Eu agora, dia 1º de outubro, faço 35 anos de casado com a mesma mulher, que é um trem raro, danado. Não sei como é que ela me aguentou esse tempo inteiro. Eu casei bem demais, ela casou mais ou menos. Mas separação deve ser um negócio terrível. Esse aqui, com quase 60 anos, amargou assim, uns 2, 3 meses assim, numa fossa e tal. Aí apareceu uma gata de 22 aninhos. Sabe aquele avião? E o cara era montado, né? Mulher gosta dos cobrinhos. E ela interessou no veião e tal. Aí começaram a namorar. E um dia ele estava num restaurante, encontrou um casal de médicos, né? Ex-colegas de turma. E que sentaram juntos para relembrar os bons tempos, né? Aí o amigo médico ficou impressionado com a gata. Achou aquela mulher bonita demais, né? E quando as mulheres deles foram pro toalete, ele não se conteve. E falou para o amigo: escuta, como é que você conseguiu a proeza de arrumar uma gata dessas, rapaz? Ele tranquilamente falou assim: ah, isso aí é fácil. O importante é o seguinte, é o lugar onde você a beija. Como? Não entendi. Não, rapaz, é o importante é onde você a beija. Aí o amigo falou: não estou entendendo, mas e onde é que você a beija? E ele tranquilamente respondeu: olha, Eu a beijo em Paris, Nova York, Londres, Roma, Veneza, Mônaco. O importante é onde beija a minha. O cartão de crédito estando em dia, tá tudo certo, né? No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Eu gravei um CD novo, lancei, tem o quê? Tem um mês e pouco que eu lancei, né? É uma coletânea, porque eu já estava muito tempo sem gravar e não tinha mais disco meu em lugar nenhum. E o povo cobrando e tal, aí eu resolvi fazer o seguinte. Como eu tenho muita música que eu gravei, a gente gravava 12, 13 num disco, 14, e divulgava uma, divulgava outra, tem muita música que eu gravei que o povo não conhece. Então eu resolvi pegar 23 canções dos meus discos, aquelas que tocaram mais, que todo mundo conhece, e algumas que as pessoas não conhecem ainda, e formei uma coletânea chamada 33, que é o número de anos que eu tenho de carreira artística, 33 anos. Eu comecei em 1980 a cantar profissionalmente. No ano, aí logo depois, em 83, eu entrei na televisão e em 84 entrei no rádio, né? Então lancei esse CD e as pessoas que gostam de mim, que querem ter esse trabalho em casa, é só mandar o nome e endereço pelo Projeto Confiança. Mande no e-mail rbmmusica@gmail.com. R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana. rbmmusica@gmail.com. Escreve assim, eu quero comprar 1, 2, 3, 50, 100, quantos você quiser, a coletânea 33 do Cleiton Aguiar. A RBM vai mandar pelo correio, junto vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal, você recebe, vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa e faz o depósito de R$15 por cada CD que você comprar. Não tem mais nenhuma outra despesa, viu? É só os 15 mesmo, não tem, já está embutido aí o preço do correio, embalagem, está tudo aí, você só paga os R$15 mesmo, viu? A gente não faz CD para ganhar dinheiro, isso é praticamente o custo que a gente tem, porque não é fácil, né? Não fica barato você gravar nos estúdios que a gente grava, que são os melhores estúdios do Brasil, com o maestro Pinóquio, né? Que não cobra barato para fazer os arranjos. Então é um trabalho de acordo com o que os nossos admiradores, nossos amigos merecem em termos de qualidade. Então R$15 é praticamente o nosso custo para que você possa ter em casa esse trabalho que eu desenvolvo há 33 anos. Aniversariando hoje o Hélio Francisco Castão, o Abraham Bernardo, a minha amiga Tainara Fernandes, fazendo 17 anos lá em Guriatã. Tainara, um grande beijo para você, mas tá uma moça bonita, hein, rapaz? Já tem o quê? Uns 3 ou 4 anos ou mais, né? Que eu conheci a Tainara, mas o Jajá, lá da Novo Horizonte FM, foi que mandou a Tainara, que ela veio fazer uma cirurgia aqui em Brasília. Doutor Matias fez com o maior carinho, ficou, graças a Deus, tudo tão bom, né? Ô, Tainara, um beijão pra você, pra toda a sua família, muito obrigado, né? Você ter me dado a oportunidade de ter conhecido você e a sua família aí, e atendido um pedido do meu amigo Jajá, lá de Guriatã. Não conheço Guriatã, não preciso ir lá. Jajá, preciso ir aí, rapaz, vou te contar. Aniversariando hoje também o José Francisco de Paula, Leilane Santana, o Ademir Rico, o meu quase xará Clayton Ramos, o Rodrigo Gontijo, Eliana Mardegan, Juscelino Fernandes, Arnaldo Bahia, meu amigo Bahia lá em Palmas, Tocantins, ele que é o cerimonialista do governador Siqueira Campos, o Lírio Ferla, Nayara Non, Marcelo Pinheiro e Iane Bandeira. Parabéns, muita paz, muita saúde, muita luz para todos os aniversariantes de hoje. E eu vou pedir à minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 23. Deus, pastor dos homens. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente, a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Rapaz, eu não canso de escutar esses salmos que a Márcia Ferreira gravou, né? Salmo 23, Deus, pastor dos homens. Esse CD tem 30 salmos. A Márcia já gravou 150, mas ela vai dividir em 5 CDs. Esse é apenas o primeiro, são 30 salmos. Não é do primeiro ao 30, não, é salteado, viu? Pegou salteado assim, um de cada livro e tal, tá bom? E se você quiser ter na sua casa, mesmo jeitinho do meu CD, é só você mandar o seu nome e endereço para o e-mail marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. É o mesmo sistema. Você pede, ela manda, você paga depois que você receber na sua casa, viu? É marciaferreiracantora@gmail.com. O preço é o mesmo do meu, R$15. O meu amigo Daniel, maravilha! Vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Mar, mar, amor, se a dor quer o mar dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Mar, mar, amor, se a dor quer o mar dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Vida, vida, vida. Daniel, seu novo sucesso da novela da Globo, Maravida, para o radialista Costa Neto, da Gerais FM, lá de Coromandel. Cleiton, satisfação ter encontrado você no dia do show do Chico Rei Paraná, aqui em Coromandel. Pena que o tempo tenha sido muito curto e não deu para conversar. Ô Costa, você viu ali como é que é? Não tem jeito, né? Chega um, chega outro, quer tirar uma fotografia, quer abraçar e tal. Infelizmente, não dá para espichar a prosa. Mas eu tô indo muito em Coromandel, né? Agora com essa montagem da nossa rádio lá, da 95 FM. Tô indo muito lá, não vai faltar oportunidade da gente prosear, tá bom? Um abraço para todos os meus conterrâneos de Coromandel. E já que eu tô falando em Coromandel, vamos relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá e o homem da garganta mais sadia desse Brasil, José Rico, Recordação. Assim disse o poeta, na sua nostálgica saudade da querida terra natal. Música. amargurado pela dor de uma saudade. Fui ver de novo o recanto onde nasci, onde passei minha bela mocidade. Voltei chorando com a tristeza que eu senti. Vi as campinas que eu brincava com aninho, vi a palmeira que o meu velho pai plantou. Chorei demais com saudade do velhinho, que Deus do céu há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais? Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança, e não voltam nunca mais. Descanse em paz, poeta, na querida Coromandel, nas Minas Gerais. Meu pé de cedro desfolhado já sem vida, sinal amargo de uma rose a esperança. O monjolinho quer ouvir suas batidas ao embalar a minha alma de criança. Mansos legados que brotavam lá na serra, saudosa fonte que alegrava o meu viver. Adeus, paisagem, céu azul da minha terra, rincão querido, hei de amar-te até morrer. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais? Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança, que não volta nunca mais. Relembrando Goiás, é rico, recordação. Isso aí foi quando ele separou do Milionário, né? Os dois separaram, cada um gravou um disco. Aí os vídeos tinham feito besteira, voltaram, né? Mas aí ele gravou essa beleza dessa música do Goiás, Recordação. Ele fala nesse Poço Verde aí, eu passei parte da minha infância nesse Poço Verde, né? A frase irretocável de hoje, quem me mandou foi a nossa ouvinte Aline Gomes, é de autoria do grande Chico Xavier. A sabedoria de um homem não está em não errar, chorar, se angustiar e se fragilizar, mas em usar o seu sofrimento como alicerce de sua maturidade. A sabedoria de um homem não está em não errar, chorar, se angustiar e se fragilizar, mas em usar o seu sofrimento como alicerce da sua maturidade. É a frase irretocável do Chico Xavier. Como diz o meu bom amigo Ivan Moreno, Cleita, a vida ensina. Só não aprende quem não quer. É verdade, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Ananias e Renato. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Hoje no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil Televisão. Uma entrevista muito interessante com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. O secretário tem feito um trabalho excelente aqui em Brasília e eu fiz uma pergunta direta para ele. Eu falei, ô secretário, os bandidos estão ganhando a guerra da polícia? Ele respondeu. Você vai saber o que ele respondeu assistindo o nosso programa na televisão. De qualquer lugar do Brasil, você pode assistir o programa. Ou nos canais locais, né? Ou pelas parabólicas, no canal C1 das parabólicas, na TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, Claro TV e breve também na Sky, viu? Ou então direto no site RB de Rede Brasil, rbtv.com.br. É hoje, terça-feira, às 11 da noite e com repeteco domingo às 10 horas da noite na Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Ananias e Renato. Só amando é que se vive. Amo só porque te amo, só porque te chamo, chamo tudo de amor. Acho só porque te encontro, só porque me encanto, canto uma canção de amor. No peito mora um desejo, na boca um beijo, sempre a te esperar. A minha felicidade é pura vontade de te abraçar. O amor é uma saudade que a gente vive agora. Se ele te nega um beijo, você chora. Não prendo amor com medo. Não tem segredo, é livre. Quem tem amor tem tudo. Só amando é que se vive. No peito mora um desejo, na boca um beijo, sempre a te esperar. A minha felicidade é pura vontade de te abraçar. O amor é uma saudade que a gente vive agora. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Ananias e Renato, Só Amando é que se Vive, uma composição do Lucimar e do Ivan Medeiros, duas feras, né? E se você gostou, é só pedir 61-3532-6993, 61-3532-6993, de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos do som universitário. Se vocês não prestar atenção, vocês não vão sair da faculdade, não, viu? Já para a sala de aula, porque a Faculdade da Música vai apresentar três grandes mestres: Creone, Barrerito e Mangabinha, trio Parada Dura, as Andorinhas. As andorinhas voltaram e eu também voltei pousar no velho ninho que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes voltam estrada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha, eu parti sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. As andorinhas voltaram também voltei, pousar no velho ninho que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha, eu parti sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. A Faculdade da Música apresentou Os Mestres Trio Parada Dura, As Andorinhas. E agora um sucesso do presente, esse também. Esse fez um acordo com o sucesso, desde que ele estourou, que em 80, o grande estouro deles foi em 87, né? Em 87 começou com Solidão, depois eles explodiram entre Tapas e Beijos, lá nos anos, no início dos anos 90, 91, por aí, e não parou mais. Teve aquele episódio que ele perdeu o seu irmão, mas ele nunca mais parou de fazer sucesso. E essa aqui é o novo sucesso do Goiano da Voz de Mel, Leonardo, Brindando a Sorte. Nessa mesa, com meu amigo a sorte hoje vou brindar. Se a cena te causou tanta surpresa, imagina eu te explicar. Sei que já me viu aqui com ela, ouviu ela com ele aqui também. A conversa então vai ser daquelas, só traz a bebida e tudo bem. Garçom, daqui a pouco ela vai chegar, só não sabe que ele está aqui também. Ou ela decide com quem vai ficar, ou pode acabar ficando sem ninguém. Quem de nós dois vai quebrar a cara, chorar e sofrer? Quem de nós dois vai pagar a conta depois que beber? Quem de nós dois vai ter que dar um braço a torcer e cumprimentar o outro? Quem de nós dois vai fechar os olhos e se emocionar? Quem de nós dois vai saltar na rua pra comemorar? Quem de nós dois vai voltar com ela e recomeçar e ser feliz de novo? Já me viu aqui com ela, ouviu ela com ele aqui também. A conversa então vai ser daquelas, só traz a bebida e tudo bem.